Aqui as pessoas mal se olham nos olhos. Ando pelo cinza e sinto cheiro de óleo. Tirado é quem ergue a cidade na mão. Hoje em dia mal se falam na fila do pão. E é desse jeito que caminha nossa humanidade. Dificilmente você vê quem é que é de verdade. Pessoas frias nas ruas formam multidões. Na cabeça pensamento é só em cifrões. Milhares aqui passam necessidade, independente da sua cor, religião ou idade. E os políticos e toda sua autoridade estão se lixando para o caos dessa cidade. Muito lixo nas ruas, muito buzo lotado. Eles tratam a gente como se fôssemos gado. É um descaso. Nos postos e hospitais, na indústria e no comércio, quem vende mais? Agora é sobre o caos dessa cidade. Vem com a gente só quem é de verdade. E diz pra mim na maior sinceridade, será que isso é vida de verdade? Agora é sobre o caos dessa cidade. Vem com a gente só quem é de verdade. E diz é nós na sinceridade. Pra quem vem, pra quem vai, o rap invade. Várias pessoas enlouquecem na cidade. Homens, mulheres, crianças, Deus tenha piedade. Nos faróis, elas ganham os trocados. Você vem, fecha o vidro e sai a pampa no seu carro. Como se vida nas ruas fosse apenas um cenário decorado no seu filme, sua cena. Mendigos, prostitutas, bêbados, drogados. É assim que você vê essas pessoas de fato. Mas já logo vou dizendo pra você, a verdade nua e crua não é que está na TV. A cidade é egoísta sem maldade. Olhe um palmo à frente e enxergue toda a verdade. O que eu vejo é muito mais do que digo. Vai do patrão de carrão a um pobre mendigo nesse país que se diz de todas as raças. Uma piada que pra mim já perdeu a graça. Agora é sobre o caos dessa cidade. Vem com a gente só quem é de verdade. E diz pra mim na maior sinceridade, será que isso é vida de verdade? Agora é sobre o caos dessa cidade. Vem com a gente só quem é de verdade. E diz é nós na sinceridade. Pra quem vem, pra quem vai, o rap invade. Caos, poeta das ruas. O momento é a hora, e a hora é agora, tio. Vamos que vamos, malandro. Thank you.